Tá lembrando da música? Hein? Tá lembrado, terça-feira passada? Só o chorinho, vai, só o chorinho. Hein? Caramba, Jimmy Page com Robert Johnson, cara. Lembrou? Já ouvi essa música aí. Já. Você pediu essa música, coincidentemente, terça-feira passada, já antecipando as comemorações da UFM e do Ronca Ronca pelo centenário do Robert Johnson. Tudo bem. O Led Zeppelin pesado é um bando de ladrão safado, sim, ok? Sim. Mas até que a versão deles... Vem só mais um pouquinho, Nandão, porque aí vai ficar lindo. Vem. Aí, até que aí, a versão deles... Obrigado. Pô, é interessante, hein? Não, em face boa, a original, né? Boa, é. Gravada pra BBC, né? Essa aí eu. Ah, é? Mas enfim, eu espero que vários programas no Brasa tenham rendido a sua devida homenagem a Robert Johnson. Mas a gente vai seguir com ele em uma música muito conhecida, Love in Vain. Followed her to the station with my suitcase in my hand, and I followed her to the station with suitcase in my hand. Well, it's hard to tell, and all your love's in vain. All your love's in vain. And the train pulled up to the station, and I looked her in the eye. When the train rolled up to the station, and I looked her in the eye. Well, I felt lonesome, I was lonesome, and I could not help but cry. All my love's in vain. And the train, it left the station with two lights on behind. When the train, it left the station with two lights on behind. Well, the blue light was my blue, and the red light was my mind. All my love's in vain. FM. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Stop Breaking Down. Os Stones gravaram essa música. Tá beleza, Nandão. Stop Breaking Down. É, tá bom, sim. Stop Breaking Down. Gravação boa, hein? É bom lembrar a rapaziada que isso aqui é 1930 e qualquer coisa. Só de ter gravado já é um milagre. É um milagre. Pois é. É um milagre. Isso aqui foi gravado em condições, não diria toscas, em condições subhumanas, vamos dizer assim. É verdade. E é, sem dúvida nenhuma, a principal, o principal registro da música que veio dar no que a gente está fazendo aqui hoje. Não existiria Chico Science, não existiria Cartola, Rory Gallagher. Mas só um segundo. Genesee, Stones, isso é óbvio. White sim, Stripes, sim. Vaccines, White Stripes, Petula Clark, Frank Sinatra. Chuck Berry, se Chuck Berry é o pai do rock and roll, Robert Johnson é o avô do rock and roll. Qual ano que você disse? Desculpa. As gravações? 1934, 35. A música só era consumida ao vivo, né? Sim, sim. É, isso aí foi dentro daquela bula, né, pré-Moisés. Manja. Pré-Moisés. Moisés. E o som dessa edição de 1996, mais ou menos, quando esse CD foi lançado, o Robert Johnson só gravou essas músicas. Nada além do que esse registro é feito num quarto de hotel. Então, esse é o único material que tem dele. Agora, por conta do centenário, uma nova edição dessas gravações foi lançada e quem já ouviu disse que o som melhorou muito. Entende? Mas também isso aí não precisa melhorar. É bom assim, desse jeito. Stop breaking down. Yeah, stop breaking down. Terça-feira passada a gente começou o programa com James Brown, também um James Brown gravado pré-Moisés, em 1956. E a nossa audiência subiu pelas paredes querendo mais. Você está ouvindo Ronca Ronca com Maurício Valadares. Thank you. Aí galera, aqui que tá falando é o Bid, tô ligado há anos e anos aí no Ronca Ronca, grande Maurício Valadares, tamo junto. Nandão, por falar em anos e anos, por onde a ouvintada participa do Ronca Ronca, enquanto Johnny Cash aqui ao fundo bate uma lorota com uma rapaziada intitulada Derek and the Dominoes. Pode mandar e-mail pra gente no roncaronca@uefm.com.br. Marcelo Vazen tá por aqui, o Elton da Silva. Galera da Transfusão Noise Records. Opa! Já estamos com o compacto do Lê. Vamos ver o meio, né? E tem evento, né? Tem evento, a gente fala olha, daqui a olha pouco. Olha o Johnny Cash, cara. Well, you know, I hear a lot of old down home country blues. Isso não é uma voz, né, cara? É um trovão, né? Vamos combinar. Caramba, com o Johnny Cash ao fundo. É, boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente. Esse é um que orienta desorientando no dia 10 de maio de 2011. Estamos ao vivo até meia-noite. Mandar mais uma vez o endereço para a participação da nossa audiência. roncaronca@uefm.com.br. And England comes from right here in the right, state. Right, yeah. A lot of these blues musicians and white people picking country music, you know, have influenced everybody. I think. Essa edição já lançada no Brasil, mega especial do disco clássico do Derek and the Dominoes, Eric Clapton, Duane Allman e seus Blue Caps. Essa é uma gravação realizada no programa Johnny Cash, onde eles ainda recebem para a coisa ficar realmente cabeleira altíssima a presença de Carl Perkins na guitarra. Oh, my God.

better. Can you go? Ronca, ronca. Here we go again. Oi FM. Nandão, agora dá pra perceber o disco ao fundo. Antes com Bob Womack, não tava fácil descobrir a rapaziada aqui que a gente mostra há muito tempo. Manjo? Não. Já lançado no Brasa. The Fall, não do Mark Smith, mas do Damon Albarn, dos Gorilinhos. Disco, né? Disco novo feito eletronicamente. É, pois é, esse aqui, ó. Gravado no hotel, ele já tinha feito esse negócio no hotel. Em 10 polegadas, a gente já tocou aqui há uns 3 anos. Ele lançou na mesma onda, compôs um disco num estúdio micro em quartos de hotel. E agora, a bordo de uma tecnologia mais desenvolvida, ele lançou esse novo disco do Gorillaz. Será que o Mark Smith do Fall processou o Gorillaz pelo título do álbum? Não, não, porque uma coisa é banda, outra coisa é disco, né? Não sei, não. Você não pode nomear. O cara é cabeleiro altíssimo, cara. Assim, né? Aí liga pro cara, ô capeta, como é que você bota o nome do disco com o nome da minha banda? Uma coisa assim, é uma coisa, outra coisa também é a mesma coisa. Manjo? Entendi. The Fall é The Fall, cara. Só tem um. Claro. The one and only. Não, por onde a ouvintada participa do Ronca Ronca, estamos ao vivo até meia-noite. Ela participa através do nosso e-mail roncaronca@oifm.com.br. O Kleber Vinícius, conhecido também como Klebinho, pergunta aqui, qual é que é, Ziriguidum? Maurício, conta aquela história aterrorizante sobre o Jim Gordon, batera dos Dominos. Rapaz, é verdade. Vou falar no Derek and the Dominos, mandar um abraço forte. Pro seu xará, o Nando, também de Niterói. Nando o quê? Que momento, hein, rapaz? Niterói não tem espaço pra dois. Tem Nando Guedes. Nando Guedes, exatamente. Tá aqui, chegou aqui. Chegou já? Isso é insano, só falta o Mimi Lessa. É, o Mimi Lessa, guitarrista espetacular, cara, de blues, que ele já pediu hoje por e-mail e tá participando agora ao vivo do programa. Valeu, xará. Então, exatamente, o Nando Guedes de Niterói, desorientadaço com Derek and the Dominos, que participa a semana inteira do Ronquinha, aqui na UFM. Ele ouviu o Derek and the Dominos no Ronquinha, numa das edições diárias. Soltas aí na programação. Do Ronquinha, exatamente. Aliás, hoje nós gravamos a edição especial do Sound Effects do Jam para o Ronquinha da semana que vem. Só as demos, só a capeta. Manja? Uhum. O Charles Porto Ramos... Apareceu, então. Margarida? Ele não fala nada. Margarida? Não, o Charles. Ah. Malvão, não tô ouvindo aqui em alto bom som através da internet, no efm.com.br. Sou botafoguense, coisa isso, e tal. Não fala mais nada. Queria agradecer ao presentaço que eu recebi semana passada. Peraí. Agora eu vou relaxar, peraí. Eu tava preocupado, cara. Eu mandei 2 compactos do Ronca Ronca pra ele e até agora nenhuma notícia. Tá aqui, ó. Então repete, por favor. Gostaria muito de agradecer o presentaço que eu recebi na semana passada, o compacto do Ronquinho em dose dupla. Coisa linda, olha aí, olha de se ver e de se ouvir. É isso aí. Está guardado como troféu. Avisa pra galera que a gravação do programa hoje é por minha conta. Tava preocupado, Charles, dos discos terem chegado aí em Maceió, cara. Valeu, Charlão. É isso aí. Yo, this is my professor in tune from outer space. You are listening to Ronka Ronka at Oi FM. Dubbing you crazy. Dubbing you crazy. Oi FM. Mas, Nandão, nós temos uma péssima notícia para passar à nossa audiência por conta desse programa no dia 10 de maio. Ih, olha ele. Demais, né, cara? Hein? 10 de maio, hoje o que que tá pegando? Tá pegando é que o mês de maio tá acabando. É, falta e o mês de maio, pra mim, é o melhor mês do ano. Por quê? Porque tem a temperatura mais relax, tem uma luz linda. Uma luz... Outono, né? Uma luz espetacular. O sol funciona de forma muito gentil, fotograficamente falando. Você sai do diafragma, vamos supor, 16:32 para o 5.400. Sai do 16:32 para o 5.68. Então, você consegue destacar o que você quer no cenário. O que você não quer é ficar meio fora de foco. Com 16:32 não tem jeito. Então, 5.68 você consegue. Então, maio é um mês espetacular mesmo. Aliás, a gente poderia solicitar à nossa audiência participar do programa, estamos ao vivo até meia-noite. Diga qual mês que você mais curte de se divertir, de ser feliz, passear com sua mulher, com seu namorado, com seus filhos, subir uma duna, descer uma cachoeira, estudar, trabalhar, ralar pra caraca. Ficar à toa. Então diga, é uma pesquisinha rápida, qual o seu mês predileto? E por quê? É, porque em duas linhas, para roncaronca@oifm.com.br, estamos ao vivo com Gorilas ao Fundo. Gorilas ao Fundo e para os quatro cantos do planeta em oifm.com.br. E para o seu rádio em frequência modulada, OIFM BH, OIFM Belo Horizonte 94.1, OIFM Campinas 94.1. OIFM Porto Alegre 90.3, Recife 97.1, Ribeirão Preto 94.1, OIFM Rio de Janeiro 102.9, OIFM São Paulo 94.1. Estamos ao vivo até meia-noite. Participe! Não, vamos passar para um disco que nós mostramos semana passada, do Guia Mabis, a rapaziada do Instituto. Nessa música, ele recebe duas visitas, da Sinhá e do Criolo. Atrapalhar você. vai perceber que a verdade nua e crua vai fazer alguém chorar. Vontade de gritar, de saudade, de alegria, por saber que nossas vidas dividiram caminhar. Estamos aqui hoje para ler um assunto muito polêmico. Oi FM. Yo, yo, yo, yo, yo. This is Mad Professor in Tune from Outer Space. You are listening to Ronka Ronka at Oi FM. Dubbing you crazy. Dubbing you crazy. Nandão, por favor, volta com essa criança, por favor. Dub me crazy. Volta, volta. Yo, yo, yo, yo, yo. Yeah. This is Mad Professor in Tune from Outer Space. You are listening to Ronka Ronka at Oi FM. Yeah. Dubbing you crazy. Dubbing you crazy. O cidadão é o responsável por essa mixagem do The Kills. Esse é um 10 polegadas de entortar a coluna cervical do Nandão, que foi enviado pelo Caipirinha por conta do Record Store Day. Aliás, o disco do The Kills já foi lançado no Brasa também. É uma dupla sinistra, cabeleira altíssima. Manja, né? A cabeludinha? Hã? Não. Não? Demais o som. É ligada no Jack White, fizeram aquela outra banda. Uma banda do Jack White? Acho que eu ouvi falar já. É, bom, é. Né? É. Situação, hein, meu amigo? Diga lá, Nandão. A Mônica Cristina Félix, que eu não sei de que lugar é, mas deve ser do Brasil. É, o programa hoje tá arrasando. Não, né? Ou não. Ou não, né? O programa hoje arrasando, não sei o quê. O que houve com o show da Madruga? Quando vocês vão colocar a vinheta Minhas Canções Inesquecíveis de novo? Botamos até semana passada, né? Um tempão ela tava afastada. Aliás, Nandão, sabe que volta hoje ao programa? Você pode até fazer um teste pra saber se ela está devidamente aceitada? O quê? Momento Batatada. Ah, é? Tem aí? Vou dar uma lubrificada aqui. Lubrifica. Não, calma aí. Pera aí. Para dessa aí, pô. Malval, fiquei feliz agora quando entendi perfeitamente tudo o que foi dito sobre luz no Rio de Janeiro nessa época do ano. Sem dúvida, é o período ideal para tirar aquelas fotos boas e guardar para sempre. Acertei uma, então, né? Abraço do fotógrafo amador e grande fã do programa, Rodrigo Rodô. Consegui acertar uma, hein, Nandão? E tem mais um aqui. Disseram também que o programa tá visceral hoje. É, visceral, né? Vísceras, né? Muitas vísceras. Né? Tiago Grandolfo. O programa está muito FODA. Queria saber o playlist de hoje. O playlist de hoje. Então, nós já mostramos algumas pepitas do Record Store Day. Ouvimos os macaquinhos do Ártico, os amigos do Nandão, com um compacto espetacular. Então, você dá uma outra, a outra música. O Yuri diz que já tá tocando na programação da rádio. Tá, Brick... Brick by Brick. Já ouvimos James Brown, ouvimos Robert Johnson, quem chegou agora, estava por trás da moita. Dia 8, nós demos de cara com 100 anos do Robert Johnson, que é simplesmente o responsável por tudo isso. Você abre os olhos, Robert Johnson é o responsável. Ouvimos o Guia Mabes, acompanhado pelo Criolo pela Sinhá. O que mais que nós ouvimos? O Derek and the Dominos com Johnny Cash. Enfim, assim a gente vai soltinho que nem farofa até meia-noite. Estamos ao vivo, por onde a nossa audiência participa. Vamos encerrar o negócio do mês? Do melhor mês ou segue? Ah, vamos encerrar daqui a 15 minutos. Então, a gente quer saber, por pura curiosidade, qual o mês ideal para você. Nós dissemos ainda agora que o mês de maio, infelizmente, já está acabando. Estamos no dia 10 e ele é o mês com a melhor temperatura. Estou falando sob o ponto de vista do Rio de Janeiro, onde nós estamos. Ok. É, vamos dar uma voltinha por Luanda? Então vai. Em Angola? Mas encerrar a pergunta. A pergunta é essa: qual o seu mês favorito? Nós dissemos que o mês de maio é o ideal. A temperatura é espetacular, a luz é magnífica para fotografar, para passear. Então a gente quer saber qual o mês predileto da nossa audiência. E completando, vai ter Momento Batatada ainda hoje? Momento Batatada forte. Tá. É. Eu vou confiança. Eu vou confiança. palhetinho, preto com fiança. Velho do palhetinho, preto com fiança. Eu vou maluco, pesar aqui no time, ué. E tu banhei, tava a palhetinho, tava o banho. Nandão, vem de novo com o filho do caboclo aí. Yeah, Ronco Ronco family everywhere. This is that Afrobeat heavyweight, Sean Kuti, and I'm saying what's up. Keep listening, man. Africa. Que é mais ou menos isso aí, né? É isso aí, é. Tem o Davila agora? O Davila, nosso amigo. Ai, tem a pessoa Davila ao vivo? Ele é vascaíno? Ô, rapaz, não se pergunta isso. Martinho Davila é vascaíno? Tô lembrando, rapaz. Que a pessoa, ele aqui é ao vivo, cara. Hein? Aí, gente. Todo mundo no Ronca Ronca do Maurício. Martinho da Vila. Tô ligado. É, deve estar ouvindo, né? Chega aí, pô. No mega pacotão do Caipirinha, com os discos do Record Store Day, veio esse CD de Tirar Pica-Pau do Oco, Angola, Soundtrack. É uma edição do selo Analog Africa, que lança os discos da turma do Benin, de Cotonou, e é uma compilação com 18 faixas gravadas pelo creme da música de Angola. E o mais interessante é o seguinte, Nandão, eu coloquei lá no Tico Tico, no site roncaronca.com.br, trabalho gráfico, como sempre, de primeiríssimo, um encarte com todas as informações e a foto do verso do encarte, quem aparece? Quem? Quem? Ele é angolano, né? Martinho praticamente morou em Angola. Martinho da Vila na contracapa. Martinho da Vila, como se fosse um caboclinho ali. Ali da área, né? E é. Mas a rapaziada aqui não tinha essa informação. Mas ele tá aí por acaso? Pô, ele circulou freneticamente, circula por Angola freneticamente. É mesmo? É. Toca lá pra caramba. Que nem você aqui na Praça General Osório, sim, mesma coisa. Sim. Então, num desses momentos, cabeleira altíssima, Martinho da Vila lá estava e foi clicado e apareceu nessa compilação. Que beleza, compilação. Tava passando por lá, chega aí. Exatamente, claro. Claro. Tá bom. Tá bom ou não? Tá bom. Nandão, passa, por favor, a bola do download do compacto do Ronca Ronca, que muita gente pergunta e as informações corretas são. As informações corretas são que no site da UFM, ufm.com.br, você pode participar da promoção para faturar um compacto original, 7 polegadas, capa maneiríssima, sonzeira, com as apresentações de Tulipa Ruiz, do Otto, Cidadão Estigado e da Banda do Amor, nos nossos estúdios, tanto aqui no Rio quanto em São Paulo. Cada um gravou uma faixa para esse disco. Você pode faturar lá no efm.com.br. Ou, se você preferir, você pode acessar o oimusica.com.br. Logo ali no destaque do site, logo na abertura, tem lá uma opção para você fazer o download legal, licenciado, com alta qualidade, coisa finíssima. E de grátis. De grátis. Até dia 29. Dia 29, É a promoção. Não é o limite. Bate com o tempo do da programa. Festa. Dos 5 anos do programa. Então você vai lá no oimusica.com.br e faça o seu download. Falar em download, diga. O Rodrigo Oliveira, nosso vizinho aqui de Ipanema. Fala, Maurício, muito tempo que eu não escuto a vinheta em que um cara dá uma entrevista na qual ele explica o que é um bonde no Rio de Janeiro. Acho que é isso, lembra? Um cara é Alberto Brandão. o mestre absoluto do rádio jornalismo. O amarelinho da Globo. Ele, eu acho que não tá mais na Globo. Não tenho certeza, não. A gente tem que perguntar pro Júlio Barbosa. Sempre estará, né, em nossos corações. É. E ele quer ouvir o Ele falou que faz tempo que não ouve, né? Sabe quem tá subindo pelas paredes com essa sonoridade de Angola, né? Branquinho? Bigurrilho. É mesmo, mano. Bigurrilho essa hora tá de cueca ali pela Pacheco Leão. Ele e o Skylab. Ufa. Não, você achou a vinheta do Momento Batatada? Só que agora? Gente. É, só pra gente. Não, só pra lembrar. Só pra... Ok. Vai. Momento Batatada. E como nossa audiência é que manda... Sempre mandou, vai continuar mandando. Ligue para cá. Eu não sou daqui. Para que o clima seja formado, ligue para cá. Tamo junto. E há pouco o rádio da polícia dava um alerta que 5 carros com elementos fortemente armados estavam se deslocando de São João de Meriti para Caxias. Então, alerta geral na Baixada, porque isso é considerado na linguagem policial um bonde. Ou seja, um comboio de cargos com bandidos armados que eles saem para assaltar, para tomar boca de fumo, qualquer coisa desse tipo. E urubuzinho voando de costas, né? E demais, dando cambalhota no assalto mortal, pintos canecos. Não é brincadeira, né? Mas a noite hoje promete estar calma. Não promete, não. Que beleza! É. Eu vou emendar uma outra, hein? Então, a galera decidiu optar pelo chocolate preto. É bem lembrado. Assim como hoje nós estamos curiosos em saber o mês predileto de nossa audiência, nessa ocasião aqui que o Alberto Brandão entrou, a gente devia estar querendo saber o que, é que eles preferiam, o chocolate preto ou o chocolate branco. Essas perguntas são muito profundas, né? É um teor, assim, de inteligência. Teor de cacau. Alucinante, né, cara? Pois é. You said you're the best. Quê? But when I'm around, you're the second best. And if you don't believe it's true, all you got to do is try I. A clean hands and a pure heart. That's what I've got right from the start. Shooby-dooby-doo, where are you? Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, eh. Take your time. How was some music? Good gosh, how was some? A dubwise music. Live it up. A dubwise so. A rub-a-dub, a scrub-a-dub, rub-a-dub. Huh, give it to me. Give me fever in the morning. Fever. Give me fever. When I tell you, brother, you got to leave, yeah, you know. Have you heard the news? There's a brother down the road who's trying to get high confused. But I can't lose with the stuff I use. Good gosh. Rub it up. Scrub it up. A dub white, so a rub-a-dub, whole lot of music. When I tell you, brother, you could never refuse it. Good gosh. Give it to them. Wow, wow. When I tell you, saying that you're the best. Oi FM. O sertão brasileiro estende-se por milhares e milhares de quilômetros quadrados, onde vive uma gente rude, trabalhadora, honesta e corajosa. Mas, de tempos em tempos, aqui e acolá, surgem homens perigosos, sem escrúpulos, que se entregam ao crime e à tirania. Volta então a imperar com toda a violência a lei do mais forte. E é então que surge, galopando seu corcel, aquele que traz a esperança para os pobres, a salvação para os fracos e oprimidos. Jerônimo, o herói do sertão. Nandão, você foi lá no show do Marcelo Camelo, no Circo Voador? Não. Passei por lá, espetacular, cheio pra Meirelles. E outro detalhe muito interessante daquela noite na Lapa, é que eles montaram, a turma do Hurt Mold, e eles montaram uma banquinha vendendo os CDs. Uhum. E o Hurt Mold, a turma do Hurt Mold, gera disco a cada dia. São vários componentes. Aqui ao fundo tem um desses discos que eu comprei lá, da turma do Hurt Mold, da banda que vem acompanhando o Camelo há bastante tempo, por R$5,00. Disco, encarte, produção bacana. Esse aqui é o guitarrista do Hurt Mold, Fernando Cap, que tem algumas presenças muito interessantes, como por exemplo o Mazurek, trompetista de Tirar Pica-Pau do Oco. Bolívia, Game Dry, eu tinha uma pergunta pra fazer pra você. Dá tempo? Pois não. Você passou a vinheta do Jerônimo. Será que a turma do Obama se inspirou no Ronca Ronca pra pegar o Osama? Você viu, viu como é o nome da parada lá dele, né? A operação? Não. Dos caboclinhos que desceram lá na casa dele? Jerônimo. Sim. Jerônimo era o nome dele. De quem? Do Obama. Ah, não, desculpa, do Osama. Jerônimo. Mas será que eles... Jerônimo A. Será que eles ouvem o programa e aí... Ah, certamente. Certamente, né? Você lembra, né, da Vandette Obama, daquela rapaziada? De quem? Olha só, Vandette Obama. É mesmo, rapaz. Você teve um ziriguidum com a, ziriguidum. Com a sobrinha dele, né? Prima. Prima. Em... Onde foi mesmo? Lá na... Lá foi em... lá em, na África, em Berlim. Olha só, o Edgar Tadeu de São Paulo. Sério, vamos rapidinho. Edgar Tadeu de São Paulo. Pressinha. É, tem que ir pro intervalo. Olha que maneiríssimo isso aqui, cara. Cinco merrer, meu amigo. Diga lá. Pô, vale muito mais, né? Boa. É, Robert John, é imperdível o DVD de 2004 chamado Sessions for Robert Johnson, gravado por Eric Clapton. Ah, simplesmente sim, é. Maravilhoso. É, informa que o Edgar Tadeu de São Paulo. O Eric Clapton queria ser o Robert Johnson e vem tentando há uns 50 anos, mais ou menos. Inclusive, ficar mais escurinho. Tem o Rafinha, nosso amigo aí? Tem o Rafinha? O Rafinha, rapaz. O Rafinha é um exemplo pro Eric Clapton chegar mais próximo do Robert Johnson. Tem ele aí? Rapaz, não sei onde tá o Rafinha. É mesmo, cara? É. Bagunçaram o seu coreto, então, né? Não, peraí, cara. Vamos... Rafinha. Rafinha. Você tá cansado de ser branquinho? Tô. Você quer ser preto agora? Quero ser negro. Isso não era o Eric Clapton pequeno? Exatamente. De repente? Tô agora fiquei em dúvida, hein? É isso aí, cara. Ele pequenininho. É, Eric o Eriquinho. Eriquinho. Vamos nessa? Vamos. Oi, FM. Alô, Maurício Valadares, meu companheiro querido de Leblon ali. Tudo certo? É o Charles Gavan, seu companheiro de geração. Olha só, quando você vai me convidar para fazer um programa ao vivo aí no Ronca Ronca, hein? Vamos marcar um dia? Então é isso aí, um grande abraço, longa vida ao Ronca Ronca. Tô esperando você me chamar, hein? É isso aí, um abraço. Ronca Ronca, a tradicional desorientação sonora. Envie programa para 939 e saiba quando o seu programa preferido vai começar na Oi FM. Oi, eu sou Liliana Salmé, da Bomba Estéreo, e também estou aqui em Ronca Ronca. Aí ao fundo, o mega clássico de Egberto Gismonti, Dança das Cabeças, um disco que ele gravou em 77 com a participação do Naná Vasconcelos. Ambos os dois apresentaram esse disco na íntegra recentemente em São Paulo. Tá lembrado que nós demos a notícia? Mostrei o vinil, aqui a edição em CD. E aí o que aconteceu do dia que nós mostramos o disco do Egberto com o Naná até hoje? Vários componentes da nossa audiência saíram para buscar esse disco, Egberto Gismonti, Dança das Cabeças, em CD. Uhum. Sabe qual foi a conclusão da busca? Qual? Zereta na caderneta. Não existe um disco... Vou repetir a fita, hein? Voltar a fita. Não existe um disco do Egberto em catálogo no Brasil. Nenhum disco. Egberto é um dos maiores nomes da música planetária. Tem. Muito mais do planeta do que o Brasil, na realidade, há muito tempo. Há coisa de alguns anos, o catálogo dele foi distribuído no Brasa, através da SM, através da BMG, mas em discos importados. Os discos sumiram e ninguém se preocupou em renovar o estoque na rua. Então, é um retrato dessa situação fonográfica, vamos dizer, ou da música. Em 2011, o Egberto, se você quiser comprar um disco do Egberto Gismonti, você muda de artista, porque dele você não vai encontrar no Brasil. No Japão? Ah, com certeza. Então, beleza. Toda a discografia dele, mas a gente está no Brasa. Ah, é. Então aqui, desde o dia que nós mostramos o Dança das Cabeças, muita gente comentando, mas eu não encontro. Aí eu fui correr atrás, fui na Tracks, corri as lojas. Em São Paulo não existe. Nem o disco importado, porque aí já rola uma outra ingresia de importação, de distribuição, que eu não sei qual é. Mas hoje, em maio de 2011, você não consegue comprar um disco da Gilberto Gismonti no território tupiniquim. Tem um momento batatada aí, porque eu vou reproduzir o pensamento de um ouvinte nosso que mandou uma mensagem essa semana. E, de repente, a nossa audiência vai entrar com o pé na porta. Momento batatada! O nosso ouvinte, toda terça-feira, chegou a uma equação onde ele coloca futebol hoje, que é um assunto da UFM, através do Rock Bola, é um assunto de vários programas, do Bonfá e do Ronca Ronca e de outros mais, do Qualquer Coisa, o túnel Zé Flávio nervosíssimo com o Santos, não sei o que, babá, e do Ronca Ronca, lógico, como eu falei. Então esse nosso ouvinte, ele colocou as mudanças pelas quais o futebol passou nos últimos tempos, nos últimos 10, 15 anos, com a música no igual período. Tá acompanhando? Sim. Então, como a música virou de cabeça para baixo, isso aqui não era nem para ter entrado depois do Egberto, mas tá afinado com o assunto da ausência do Egberto em disco do Brasil para a gente comprar. Então, esse nosso ouvinte, eu lamentavelmente imprimi o e-mail dele, mas me esqueci, eu acho que a gente tem que falar isso hoje. Ele comenta como o futebol virou uma outra realidade, né? O dono do Liverpool é um americano que investe no hóquei sobre o gelo. Pro camarada que tem 50 anos, torcedor do Liverpool, isso é um absurdo, é um crime. O cara inaceitável. Tem que ser... É inaceitável. Pro garoto que tem 15 anos, ele quer ver o Liverpool ganhar e contratar os melhores jogadores. A mesma coisa da música. Hoje, para um garoto de 15 anos não achar o disco do Egberto para dar para o pai, para o amigo, para o irmão, ou para ele próprio, ele vai baixar, ele vai conseguir alguma forma de suprir essa ausência. Para um camarada que tem 25, 30, 35, ele não vai conseguir ter o disco do Egberto. Ele vai passar em branco, porque a música hoje, no caso específico do Egberto, não te dá essa possibilidade. E como a distribuição, e como a execução, e como a produção, e como a música no rádio, como a música na internet, alterou completamente essa relação. Um e-mail muito bacana, eu quero ver se eu trago o e-mail terça-feira que vem para a gente ler e cruzar, como ele fez de uma forma muito inteligente, muito sagaz, vamos dizer, as coisas do futebol hoje. Tem um monte de blog, de site do Liverpool, do Arsenal, os clubes ingleses que vivem essa coisa do marketing, do dinheiro, do investimento frenético, uma coisa louca, muito louca. Você estava em Londres, tentou ver um jogo lá, não consegue comprar, né? Uhum. Além de ser caríssimo, né? Então, como que essas mudanças por conta da tecnologia, por conta do dinheiro, por causa do marketing, alteraram de forma muito parecida a música e o futebol. Então, para um jovem hoje, é como eu estou dizendo, essas mudanças são corriqueiras. É normal ele torcer para um clube como o Liverpool, um clube centenário, né, de uma importância gigante, e o dono é um investidor americano de hóquei. E ninguém sente falta do que não viveu também, né? Sim, exatamente, é isso. É. E aí... E assim como a gente pode apontar, isso tudo por conta do e-mail desse nosso ouvinte, como a gente pode apontar várias situações e várias ações onde a música é preservada, o Record Store Day mesmo, que ele citou também, como a música é preservada, como a música é oferecida de uma maneira diferente da da massificada que está por aí, no futebol existem também essas possibilidades. E eles estão uma coisa muito interessante, o Barcelona, que é um clube lá em cima, um dos cinco principais clubes do mundo, vai decidir agora a Champions League. Ele passou uma informação muito bacana, que para o jogo contra o Real Madrid, a semifinal da Champions League, dos 21 jogadores que o Guardiola, o técnico do Barça, separou para concentrar e para fazer o jogo, dos 21, olha o Barcelona, hein? 14 eram jogadores da base do clube. Dos 21 jogadores, 14 foram criados no Barcelona. Isso é uma coisa que, em termos de clube grande, muito como raro. Ele disse, não existe. Talvez só o Barcelona faça isso. Muito raro. Falando em futebol inglês, a gente vê o Chelsea entrar com nenhum jogador britânico. O Arsenal entra em campo com nenhum jogador britânico. FM. O Tim Maia veio ontem, ensaiou, e nós estávamos esperando que ele chegasse hoje, e ele não veio, não aparecia, e vários telefonemas difíceis de decifrar terminaram revelando que ele realmente não vem. Situação. Nando, volta por favor essa manifestação espetacular, porque às vezes, negozinho, não, lógico, só existe uma pessoa que pode fazer parte desse comentário, mas não dá pra ouvir o início. O nome você sabe quem tá falando, né? Caia, né? Caia. Vai. O Tim Maia veio ontem, ensaiou. É. E nós estávamos esperando que ele chegasse hoje. E ele não veio, não aparecia, e vários telefonemas difíceis de decifrar terminaram revelando que ele realmente não vem. Eu queria entender os telefonemas difíceis de decifrar. É, eu imagino. Eu imagino, já te contei a história. Não. Já contei, inclusive, no programa. Qual? Quer que eu conte de novo? Por favor. Então bota mais um síndico aí, por favor. Uma qualquer? Pode ser. Então vamos com essa daqui que é... Rapaz, o Alex Chilton aqui ao fundo é uma coisa de maluco, né, cara? Imagina Alex Chilton e Tim Maia fazendo um disco. Vai. Alô, Brasil! Para senador, Tim Maia, pelo Rio de Janeiro. Isso aí. Eu dou mais uma vez o endereço para a participação da nossa audiência popular ouvintada. Manda e-mail para a gente através do roncaronca@ufm.com.br. Mas eu contei aqui que você está esquecidinho para Meirelles. Eu lembro. É, lembro, né? Da foto. É, exatamente. Mas talvez pessoas que nos ouvem não lembrem. É, né? Mas ou você não, vai ou contar, não tenham escutado também. Publica amanhã. No... Não, eu vou rapidinho aqui. Eu tinha uma foto para fazer do Tim Maia. A editora marcou. Por falar em editora, o Brandão está na Rádio Tupi. Não está mais na Globo. Informação que chega aqui de última hora da nossa audiência. Eu tinha uma foto para fazer do Tim Maia. A editora marcou, não me lembro mais o horário, sei lá, 3 horas. Às 2:30, eu ia pra casa do Tim Maia, diminui um pouquinho. Eu ia à casa do Tim Maia fazer essa foto. Às 2:30, de acordo com a bula do Caetano, eu comecei a ligar. Né? Por favor, o Tim está? Ah, ele não está, ele saiu. Ah, obrigado, te dá um recado pro Maurício, eu tenho uma foto pra fazer. Eu não comecei a ligar às 2:30, comecei a ligar a 1 hora da tarde. Ah, diz a ele que o Maurício tem uma foto pra marcar, marcada pra ele às 3 horas, não sei o que. Ah, tá, ele não tá. Tá, obrigado. Aí 1:30, por favor, Tim Maia, é Maurício, da editora, não sei o que, tem uma foto pra... Ah, ele não tá, ele saiu. Ah, tá, obrigado, dá um recado, ah, pois não. Às 2 horas, a mesma coisa, às 2:30, a mesma coisa, 3:15, eu já desesperado, por favor, Tim Maia, está... Ah, não, ele saiu. Mas eu tô ligando já há 8 dias pra marcar uma foto com ele, que ele tá sabendo, já foi informado, já deu ok. Às 3 horas tem que fazer essa foto. Aí não tá não, saiu. Tá bom, obrigado. Aí às 3 horas eu liguei pra encerrar o assunto, né? Ó, não vou, micou. Ah, por favor, Tim Maia, está... Ele não tá não, ele saiu. Bom, então eu tô ligando pra dizer que eu tinha uma foto marcada às 3 horas e eu não vou poder fazer esse trabalho. Pô, pode falar que eu tinha, pô, eu não tô afim de fazer a foto não. Cara fingindo, a criança desde 1 hora da fingindo. Tarde, atendendo, ele, ah não, Tim Maia saiu. E, pô, então diz que não dá mais, né, cara? Porra, cara, não dá não, por que fazer a foto? Tua voz tá parecida com a dele, hein? É verdade. Olha só, o Juliano, que eu não sei de onde é, mandou e-mail aqui, Maurício, o programa tá demais, desde semana passada vocês colocaram o Robert Plant cantando Johnson, fiquei fissurado e tal. Mas enfim, só para avisar que na Pedro Lessa, aquela travessa ao lado da Biblioteca Municipal, que tá acabando, no né? No centro do Rio, na Cinelândia, é. Todo mundo tá sabe. Tá descendo pelo ralo aquela turma. Lá ali. Tem Egberto para vender. Olha aí. Numa das diversas barraquinhas daquela. É isso aí, discusado. Ok. Discusado. Lá ali você encontra, lógico, discusado. É garimpo de sebo, né? É, exatamente. É para onde os nossos ouvintes estão indo e para onde eu tenho recomendado. Vai atrás de disco usado. E a Pedro Lessa trabalha basicamente com disco usado. Alex Chilton, cara. Tem a vinheta aí, Nandão? Tem outro do síndico? Eu tive que subir lá no alto para ver... Ronca, ronca. A verdadeira luz da humanidade. Vou falar no Led Zeppelin, a gente recentemente lembrou de uma homenagem que a banda fez no seu terceiro disco, o terceiro do Led Zeppelin, Hats Off to Roy Harper. E comentamos que onda, né, que o Roy Harper tira por conta disso. Mais recentemente também, por conta do Led Zeppelin, Boogie with Stu, Ian Stewart, célebre pianista, que era um componente dos Stones na moita. E o Alex Chilton, aqui ao fundo, que subiu recentemente. Que continua sendo uma lenda, um fio desencapado de primeiríssima categoria, também pode tirar essa onda lá em cima com Hendrix e Cartola. Porque uma banda americana espetacular chamada The Replacements gravou uma música exatamente intitulada Alex Chilton. FM. Que cachorro que é? Não sou cachorro, não. Ronca, ronca. Muito bonitinho, né? Alex Chilton, demais, demais, demais. Nandão, o que nós temos na agendinha? Tá curtindo o Replacement? Muito bom. Você gostou do disco todo? De quem? Desse aí. Pô, é um espetáculo. O Replacement não tem disco ruim, cara. Ah, é? É, não tem disco ruim. Crazy, né? Crazy. Nosso amigo Léo Almeida, lá da Baixada, a Baixada Fluminense aqui no Rio de Janeiro, mandou um flyer pra gente. Vai ter o Wallace Costa, Léo Almeida, dia 13 de maio, às 7 horas, de graça. Lá no Plano B, ali na Francisco Mulatori, na Lapa. Repete, por favor. Wallace Costa e Lê Almeida, dia 13 de maio, lá na Lapa, no Plano B. às 7 horas, o mais importante, grátis. E o Estúdio SP tem muita coisa legal. O Do Amor tocou hoje, junto com a banda Onda Vaga, lá no Estúdio SP em São Paulo. A Thier toca amanhã. Hits do Underground na sexta. Seu Chico também na sexta. E os nossos amigos, gente finíssima, sonzeira, a galera do Ed, lá de Pernambuco, se apresenta sábado no Estúdio SP em São Paulo. Aqui ao fundo, o compacto que o Lê mandou pra gente. Acabou de chegar, tá quentinho pra caramba. É o compacto que vai ser lançado. Quando é, Nandão? 13 de maio. Sexta-feira. Sexta-feira. FM. Yeah. Oi FM. Aí ao fundo a turma de Glasgow, que mais uma vez chega ao Brasil, Teenage Fan Club, banda típica dos anos 90 e que em seu currículo tem uma ação das mais maravilhosas. Tocaram com Cidadão de Glasgow também. De Glasgow. Tem um compacto dele aqui. Eric Cantona. Edwin Collins. Compacto do Record Store Day traz o Edwin Collins com The Drums. A música, uma delas, está no disco Losing Sleep, do Edwin Collins, mas uma outra inédita, se sobrar tempo, a gente mostra ainda no programa. Você é leitor da Mojo, certo? Mais ou menos. Não muito? Sim. Parece que eles listaram 2 ou 3 discos do Teenage como os dos 100 melhores. Sim, com certeza. Estarão muito bem localizados, inclusive. Por falar na Mojo, Nandão, porra, você entrou muito bem, porque o próximo disco tem a ver com a Mojo. E quando a revista saiu, publicou a edição de final de ano, muitos discos a gente conhecia e tocou aqui. Só que o primeiro lugar eu jamais tinha ouvido falar, o cidadão chamado John Grant, um disco intitulado Queen of Denmark. O John Grant entrou rasgado como o melhor disco de 2010, segundo a Mojo, que é uma revista que circula em várias frentes da música, né? Tem uma cara firme, tem uma posição firme de como ver a música. Então, o John Grant foi colocado como o melhor disco de 2010. E o Caipirinha mandou esse vinil duplo espetacular. Maluco, eu não paro de ouvir esse disco há 2 dias. Inclusive, o CD importado já começou a aparecer nas lojas do Rio de Janeiro e em São Paulo já há algum tempo. É uma coisa de doido. Ele tem o Midlake, que é uma banda que hoje em dia também é conhecida a acompanhar em algumas faixas. Mas é um disco muito lindo e nós vamos ouvir essa canção. I don't Oi FM. Stop fucking around! Para de brincar comigo. Stop fucking around! Que situação, hein, meu amigo? John Grant, a rainha da Dinamarca. Melhor disco de 2010, segundo a Mojo. Nandão, o que diz a ouvintada? O Maurício, seu xará, Vilela. Fala, rapaziada, voltei a ouvir meu programa Meu Prazer às Terças-Feiras. Falaram agora há pouco que ninguém sente falta do que não viveu, e eu concordo. Vivi a mudança de gerações, linguagens, estilos no rádio e na música. Conheci coisa boa em 1970, de 70 pra cá, quando comecei a entender, a me entender por gente. Então, sinto falta de muita coisa. E eu vivi. Essas ilhas de qualidade no rádio ainda nos fazem lembrar do que era e é bom, felizmente. Quanto ao futebol, meu Palmeiras, igual o Chelsea, que não tem nenhum britânico no elenco, também não tem nenhum jogador no elenco. Volta em homenagem ao Calmon. Tá ouvindo isso, Silvio? Tá, Silvio, lógico que tá ouvindo. Tá, porra, né? 6-0. Tá ouvindo, Silvio? Silvio? Brincadeira, cara. Quanto ao futebol, o meu Palmeiras, igual o Chelsea, que não tem nenhum britânico no elenco, também não tem nenhum jogador no elenco, excetuando o goleiro Marcos. E só tem somente investidores. Boa sorte a todos aqui em nosso super país na Copa de 2014. Que situação, hein, cara? Olha o John Grant, cara. Faltam 15 minutos pro programa, é isso? É isso aí. Porra, que situação desagradável, hein? Eu coloquei hoje no site roncaronca.com.br uma situação muito bacana que eu tirei do site do Bob Dylan, bobdylan.com. Eles fizeram, defendendo os interesses, lógico, da gravadora, um clipe monumental sobre a importância do disco em mono. Esse é quase um momento batatada, tem aí? Porque certamente eu vou mandar alguma batatada no ar e aí eu solicito a ajuda da nossa audiência para consertar a minha bodega. Manda. Momento batatada. E aí o que fez? O Bob Dylan teve agora, na virada do ano, uma caixa espetacular com os 6, 7, 8 primeiros discos dele gravados originalmente em mono. Manja? Mono. Uma fonte de áudio apenas. E o tempo vai passando, as pessoas vão percebendo o que vai descendo pelo ralo. Então, o som durante muitos anos que prestava é o estéreo 5.1, 8.1, tem cheiro, solta água, né? Tem vários home teachers. Da cambalhota. Home teachers, manja. Teachers, claro. 8 anos. Junta aquele negócio todo e o som tem tudo. São 8 fontes de áudio, treme, cheirinho, essa coisa toda. E com o passar... Até toca música, parece. É, de vez em quando toca música. Cara, isso aqui é demais, cara. E aí, com o tempo, a rapaziada começou a perceber a importância original do som, de como ele foi gravado, de como ele foi mixado. O Bob Dylan fez esse lançamento e várias edições, reedições de discos importantes hoje, saem em dois CDs. Um CD com um mix em estéreo e um CD com a mixagem em mono. Eu não tenho essa qualidade auditiva toda para perceber essas diferenças, então passo batido por isso. Mas o mercado está cheio desse tipo de lançamento. O Bob Dylan acabou de fazer, como eu disse, saiu em CD, saiu em LP. E os Beatles fizeram isso recentemente, relançaram seus primeiros discos, todos em mono. E aí o que acontece? No caso dos Beatles, especificamente falando, os quatro se juntavam e faziam a mixagem do disco, de todos os discos, até o álbum branco. Estou falando do início dos Beatles até o álbum branco de 68, os quatro. Mas os quatro dos Beatles, né? Acho que sim. Nomeie-os, por favor. Bingo... Não. Bingo. É uma coisa assim, cara. Então, os quatro se juntavam e faziam os quatro a mixagem em mono. Por quê? Porque o que interessava no Reino Unido naquela época... Na parada. Era o rádio. O rádio, por mais que já existisse em estéreo, era 98% nas residências em mono. Um alto-falante só. Então, aos Beatles interessavam que o público fissurado na banda ouvisse através daquele alto-falante solitário. E eles faziam a mixagem. Mais adiante, o Revolver, em outros discos, o George Martin ia lá e fazia a mixagem estéreo, que era a que ia pra rua. Havia essas duas mixagens feitas profissionalmente. E os Beatles em 68, que eram, já tá rindo, né? Que eram a ponta mais avançada de todo o parafrentismo planetário, não se renderam ao estéreo. Para eles, o que importava era o som em mono. Sério? Equivale, hoje, a dois radialistas que se acham os donos da Cocada Preta, da Branca e da Quipuxa, trabalharem numa emissora em rede no Brasil, de Recife a Porto Alegre, e estarem obrando solenemente para Twitch, Facebook, Orkut, essas coisas todas. Sim. Tá entendendo? Sim, como é que é. Então, tá entendendo. E essa situação dos Beatles era um paradoxo, porque eles representavam essa coisa avançada. E eles não estavam nem aí para o que o mercado, a modernice, apontava para o estéreo ser a solução tecnológica daquele momento. E deixavam a batata quente na mão do coitado George Martin. Então, nós vamos fazer o seguinte. Quantos minutos faltam para acabar o milho e acabar a pipoca? Dezinho. Eu peguei uma dessas edições... Cara, eu vou ter que virar o disco aqui do John fica Grant. À vontade, a gente solta o negócio logo, aqui, vai. E aí, rapaziadas, niggas and niggets, aqui quem fala é Gustavo Black Alien e você tá ouvindo Ronca Ronca. Vai. Você está ouvindo Ronca Ronca com Maurício Valadares. Obrigado. Eu peguei uma dessas edições que trazem... Nossa Senhora, os discos em estéreo e mono. Trata-se de um clássico absoluto do ser humano, lançado em 68 pelo The Kinks, a banda do Ray Davies, The Village Green Preservation Society. Um disco espetacular. Nandão, a gente vai tocar a versão em mono e a versão em estéreo. Manja, okay, vamos ver. E eu vou dizer qual é a estéreo. Vou começar com a estéreo, okay, que está aqui no CD da esquerda. E a mono tá, consequentemente, no CD da direita. Vou prestar atenção. Vou mandar estéreo, tá? Vai. Sherlock Holmes, English-speaking vernacular, help save the Manchu, from Moriarty and Dracula. We are the office block, persecution affinity. God save the little shots, China cups and virginity. We are the skyscraper, condemnation affiliates. God save Judah Houses, anti-table dominions. Serve in the old ways, forbidding abuse. Protecting the new ways, for me and for you. What more can we do? We are the village group, preservation society. God save Donald Duck, Bonneville and Variety. We are the desperate damn, appreciation society. God save Strawberry Jam, and all the different varieties. FM. Ronca, ronca. Captou a sutileza, Nandão? É pra quem tem. É, quem tem. Pra é. Quem tem, né? Exatamente. Essa é a versão em estéreo, nós ouvimos a versão em mono. Agora, quem ouve no headphone percebe claramente como as coisas funcionam no estéreo e no mono. Aí, por que a não digo a qualidade, mas por que a vontade, por exemplo, de bandas como os Beatles em se voltarem para a mixagem mono, independente do rádio ter uma caixa apenas? Porque ali eles conseguiam potencializar a banda, como a banda soava no palco também. No caso do Bob Dylan, principalmente, que originalmente era voz e violão, ele só emitia um som, a voz e o violão junto, entende? Então, reprocessar alguma coisa nesse sentido para estéreo é você capar literalmente o som original. E como cada vez mais as pessoas que vão entrando nesses buracos querem chegar próximo cada vez mais do som original, uma gravação em mono hoje custa 10 vezes mais que uma gravação em estéreo. Porque na maioria absoluta dos casos, elas foram reprocessadas eletronicamente para ter o efeito do estéreo. Só depois, lá adiante, que as bandas passaram a gravar e mixar seus discos pensando no estereofônico, vamos dizer. Enfim, aqui o Kinks em estéreo. Mas tem que ter, né, cara? Tem que ter. Talvez. Tem que ter essa audição toda, esse desejo de encontrar cabelo em ovo, vamos dizer assim, né? Sei. Procede? Não? Procede. Mas como hoje grande parte desses discos importantes são lançados assim, com o mix em estéreo e o mix em mono, e muitas pessoas devem perguntar, mas por que isso? Né? Por que essa importância? Por isso, as bandas sempre priorizaram e optaram pelo som em mono, e ali eles conseguiam se realizar mesmo, como instrumentistas, como banda. Oi FM. Ronca, ronca. Ninguém de nossa audiência entrou comentando, consertando, corrigindo. Olha o John Graham. Quantos minutos para acabar o milho e acabar a pipoca? 2. Por falar em Bob Dylan, lembrando que ele lá atrás, há mais de 70 anos, ele combinou tudo com a mãezinha dele, que ao completar 70 anos, no dia 24 de maio, seria numa terça-feira. É, isso é verdade. Dia do Ronca Ronca, é rasgando brasa, de Recife a Porto Alegre. Então, dia 24 de maio, 7.0 de Bob Dylan. Devidamente arranjado lá atrás, quando ele ainda estava... Learning how to crawl across a floor that's covered with glass. Learning how to look away and never to look back. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje é amanhã em roncaronca.com.br e o áudio em oifm.com.br. Tudo amanhã. A gente bota a tampa do programa com o John Grant aqui ao fundo. Agradecer a participação, como sempre, frenética de nossa audiência. Não deixe de se comunicar com a gente através do e-mail roncaronca@oifm.com.br durante a semana. O João Boteco sobe por conta da sua participação. Mandar um beijo no seu coração, muito obrigado pela companhia. Querido. Fica com Deus. Hein? Terça-feira a gente volta. Beijinhos, bye bye, Juca, um beijo, tchau. To remember how you laughed, I miss your dark blue eyes, staring at your back. Good night, everybody. Thank you so much. Oi FM apresentou Ronca Ronca.